barulheira aí, não tá entendendo nada, é o seguinte, isso aqui é o Willy. Pra quem não sabe o que é isso, eu já explico já, beleza? Tô aqui falando da cultura, tá muito louco, muita mulher, muita gente, e é o seguinte, os manos dando zerinho, travado, pressão, ixi, muita loucura, viu, velho? Aí, deixa eu explicar o que é isso, que tem muita gente que não tá ligado, tem muita gente que não entende o que é o Willy. Mas é o seguinte, quando você vê uma pessoa fazendo manobras, uma moto, andando com uma roda só, dando zerinho, fazendo RL, andando com a roda da frente, é mais ou menos isso aí o Willy, falou? Essa parada muito louca é, tipo, começou em 87, mil anos atrás, com Magal, Jefão, aí montaram esse Lulier, depois vários equipes, e os caras estão aí até hoje. Inclusive eu queria até mandar um abraço pros malucos da Street Winnie, da Alto Giro, Nova Era, Estilo Livre, Radical Winnie, os manos que fazem isso aí, que é muito louco. E essa é a forma de eu mandar um abraço pra todo mundo, falou? Aqui quem fala é o Cacau, fique com Deus, até mais, falou? Tchau, tchau, tchau.